9-0, desça para 2000, autorizado ILS X-Rate, estou na 0, reporte localizador. Geral 9970, complete a aproximação ILS, chame a torre 18, decimal 95. Torre 18, geral 9970. Bom dia, geral 9970. Bom dia, geral 9970, pouso autorizado, pista no 0, vento 280 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 3. Reduza a velocidade para 200 nós. Desça para 2000 pés, general 9014. 200 nós, 2000 pés, com 314, 0014. Localizador, eu sigo 975. 5975, informa agora o ajuste na 0014, complete final ILS, chame a torre 18, decimal 95. 095, obrigado. Salvador, Rio Sigma de 75, final, fora da chave travada. 5975, bom dia, pouso autorizado, pistão no 0, vento 290 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, com 1014, para o Maracanã do Baixão de Trabalho. Está travado Rio 5975. 5975, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável com 2 nós, altímetro no 0 no 4. 14, sendo vento 1000. A 75, solo 1 no 4, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Vento variável com 2 nós, altímetro 1-0 no 4, todos autorizados, pistão no 0. Livre pouso 1-0 no 0 no 4, 3-5 no 7. No 7, solo 1 no 7, livre direito, só 1, 2, 1, decimal 9. Direito 2, 1, 9, bom dia, pra 3, 5, 7. 2221, autorizado a decolar, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Decolagem no zero com 3221. Siga em frente, recorte, para ingresso da parte principal, 357. Decolado ao Zuno 8, um controle 120.8, bom voo. 120.8, bom dia, obrigado. Autorizado chegada Bomed 1, ideal desça para 4000, QNH1094. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa Páscoa, amigo. Salvador, bom dia. É o atual, suba via Sangu 1 para o 360. Está autorizado via Sangu 1 para o nível 360, azul 9542. Número 1. 542, possibilidade de boa Leda? Autorizado Leda. 9542. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 330 graus com 2 nós. A 3171 na faz início da corrida aeronave à frente, ali mantenha no zero. Azul 2775, desce para 2000, autorizado ILS, aqui tem Ripston na 0, reporte localizador. São 2000 pés, quando ele é SSV, contato avisado, azul 2775. Bom. 08, grato, boa parte. Controle, Xené 6225, transfere. Xené 6225, contato radar, suba para o 380 via árvore. 380 via árvore, 6225. Controle Salvador, passarelo 2221. Poderia coordenar para nós a proa de Barreiras, a ideal seria 300. Autorizado Barreiras, 221. Certo, Barreiras, tráfego 221. Controle 6265, cruzando para 2000 pés, autoriza, relessa. Ativa azul 4958. Decolada aos 2,6, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, tá 3178. Xené 6219 ali, mantenha no zero. Estão voando, motiva. 3171, contato radar, sua para o nível 320, via São 1. Via São 320 para 3171. certo. Meia 21, na linha decola da 10, vento variável com 2 nós. Passa para nível 180, chame Recife, frequência 128, decimal 35, até 125, decimal 11. Ok, agora com Recife 12835, alterna 1251, azul 9542, muito bom dia, amigo. Deus. Estabilizado, Lula, para o cruzamento. 2775, complete a aproximação em LS, chame a torre 118, decimal 95. Torre 118, para o cruzamento, 2775. Azul 4958, desce para 2000 pés, canceladas as restrições. Forma localizador, livre LS, aqui da pistola zero. 2000, livre das restrições, informará 4958. Já pouso no zero, ajustado no zero, no 4, azul, 275. Chame 219, decolado 29, chame controle 120, decimal 8, com voo. 08, bom dia. Chame 219, bom dia. 219, bom dia, contato no radar, suba e mantém nível 360 via Savona. 360 via Savona. Meia 225, passa nível 160, chame 61, 128, decimal 8, sofrendo 126, decimal 0. Centro Recife 288, 260, 6225. 775, no solo 33, GV direito, chame solo 121, decimal 9. Solo 2192, certo. Solo 2775, GV Alfa, Juliette, para o PAT 3. Corrigindo, Alfa e Kilo, PAT 3, previsto, posição 3, Lima. Doutor 229, voo ETAP, autorizado chegada a voo MED 1, chame para a descida. Salvador, passarelo 2221, dirigindo 160, solicita o 200. Mano, 200? Solicita o 200 como final. Aguarde um instante, federação. Estabilizou, azul 4958. Tomás 58, complete de aproximação ILS, chame a torre no 8, 295. 295, tá já. Ano 71, passou nível 170, chama 101, 28 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Passarelo 2221 autorizado, nível 200. 200, 2221, grande. ILS X-Ray, 4958. Gente, é parte final de 5 milhas. Fortaleza. Siga via Índia, no ponto de espera, torre 98, décimo 95, adíssimo 04, boa viagem. E 5 milhas, azul 4958. Gente, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 29, altimetro no 0 no 4. Pouso autorizado, pista 1 no 0, azul 4958. Número 649, contato radar, décima via chegada a ponto para 4 mil pés, QNH 1-0-1-4. Passarelo 2229, desde que mantenha 4 mil pés, QNH 1-0-1-4. E 1-0-1-4, descendo para 4 mil, passarelo 2229. Comandante, siga. Autorizado 0137, responda, coordene com a torre 1895, trâmite abraço. Sim, 128, decimal 35, altera 1251. 62-1, controle. Prossiga. Para decolagem. 62-1 no controle. Ali, mantenho no zero. Rotação 80, chama o centro em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Solo 39, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita com solo 121, 9. 29, 0, 9. Excelente, prossiga para o setor sobre voo, guardando transferência 14. E aí, batalha 14, 9, manda 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, chame Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Yeah. 963, a linha decola, dão no zero, vento calmo. Farelo 2229, desça para 2000, após etapa e completa a chegada Bozenha de Uno, forme localizador, querendo no 014. Tio 2000, após etapa autorizada, informará no localizador 2229. Decolado aos 4, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208 para o controle, gol 1963. Até logo. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1963, passa 1500 para o 360. 1963, contato radar, sul vazia, salvo 1 para o nível 360. Só para o 360, gol 963. Opa, Romeu, até Romeu Golf, chame a torre 18, decimal 95. Vai tomar torre, até Romeu Golf. Torre, Papa Romeu, até Romeu Golf. Romeu Golf, prossiga. Tá em Caixas Velhas, o sobrevoo vai ser São Cristóvão, próximo ao shopping de Salvador Norte. Não intercede com o ex da 10. Autorizado, devido à proximidade, caso haja necessidade, irá passar para o setor norte. Ok, ficará na escuta permanente até o Magô. Que evento 280 graus com 29 em Salvador, altímetro no 014, é parte para do solo. Como eu vou ficar um helicóptero decolando da RMA? porque esse cara se retornava o negócio. Bravo, fora do sol, 4, aguarde transferência. Bravo, chão controle 120, decimal 8, com voo. Papai Romeu, Sangue de Bravo. Papai Romeu, Sangue de Bravo, prossiga. Já colado de rimar, agora batendo aqui no 10, está passando pela, pelo seu setor nordeste, vai bater através do pedágio em sobrevoo. Gente, 500 pés, General 9094. Muito obrigado, comando, chama para o regresso. Autorizo 229, autorizado ILS X-Ray, forne localizador. Vou estar lá no localizador, eu passarei 2229. Aqui pela estrada do CIA até o CEASA, na escuta permanente. Nativo, tá, meu gol. Variável com 3 nós. Contei de risco, reportará no solo controlado, Golf. Com 973, aciona identificação via chegada por mais de 1, adereça para nível de voo 050. Localizador, passaredo 2229. Passaredo 2229, complete sinal LSX-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia, 2229. Voo Bruno, 649, desça para 2.000 pés. O ajuste no 014, autorizado a final linha 7, veja a possibilidade. 2.904, autorizado a 3, passando a final, autorizado a 649. Voo 1963, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 1, 2, 1, 2, 1 para Recife. 1649, completo final LSS2, chame a torre, frequência 1118.95. 1118.95, bom dia, obrigado, 49. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, controle. Fina sua posição. Romeu Tango, Índia Bravo, confirma sua posição. Da direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 19, bom dia, sir. Voo 649, altímetro 0.14, o vento agora variável com 0.3 nós, pouso autorizado, pista no zero. Ele pouso na 1.0, 1.0, 1.4, na 649. Área 2229, segue de alfa, chama de 2 direto. 2229, Alfa Juliette, remota 12, Pati 1. Juliette, remota 12, Pati 1, 2229. Rio 5973, desça para 2.000 pés, o ajuste no 014, autorizado a final LS X-Way, responsabilizar. Solo 56, à direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, bom dia. Foxtrot, 29, bom dia. Bio 5973, complete final effectuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. Bom dia, Rio 5973, a 1 milha e meia do externo, embaixo do canal. Via Rio 5973, altímetro no 014, vento variável com 03 nós, pouso autorizado, pista no 0. Repouso,